negativo da pessoa. E critica e humilha numa boa, achando que sabe mais que os outros. Se o mal querer é liviano, traiçoeiro e não perdoa, e faz até na fé cristã vem sua loa, embarcando no mar conflituoso. Tente ajudar se essa mulher deixou se vender, se humilhar, sem se conduir, vituperar, contradizer. Não vai resolver, não vai resolver. Quando é, a vida não faz, cada um reage à dor do seu jeito. Tem acesso à paz, sempre bom lembrar, agir com respeito. Quando é calúnia demais, a tendência é piorar o futuro. Expandir esse momento fugaz, a ciência fica em cima do muro. Talvez você não conheça o motivo da pessoa que critica e humilha numa boa, achando que sabe mais que os outros. Se o mal querer é liviano, traiçoeiro e não perdoa, e faz até na fé cristãos em sua luz.